sua maluca, mas que coisa absurda, quebrou a cama da véia. Natália, sua maluca, mas que coisa absurda, quebrou a cama da véia, sentando no pula-pula. Moral de Picoara. Pula, pula, pula, pula, pula.